567, call Recife Center 128.8, enable 126.0. Salvador para 3897, poderia confirmar a frequência de Recife, por favor? Frequência de Recife, 1288, alterna 260. 288-260, graças. Pode papapapá, Eco Índia November. Eco Índia November, 64 milhas de Salvador, chegada Amã, reporte para descida, vigilante. November, reportará para descida. Acertando o localizador visual com campo, tá? 3603. 3603, chame Torre, ano 8, 86, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, ano 3603, na final do ano 0. Ano 3603, cheque trem de pouso, após passar no marcado externo. Voltaremos no externo com o trem baixado e travado. Tá 3603. Bom, 1273 para o TAF com 1902 a bordo, 3 horas e 2 minutos, alterna Campinas. Autorizado até o ponto de espera, Gol 1273, 186 Torre, 1016 o ajuste. Autorizado até o ponto de espera, 186 Torre, com 1016, Gol 1273. Gol Salvador, Xanair 6259, para o táxi, 120 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. 6259, está livre até através do 612 e aguarda para prosseguir. Através do 612, aguarda Xanair 6259. Travou, são 3603. São 3603, se acabar autorizado pouso pistão no zero. Vento 120 graus, 04 nós, que negar no zero no meio. Autorizado pouso pistão no zero, são 3603. Salvador, Gol 940 para o táxi, com 0358, sente a bordo, alterna. 240 via Pátio Índia, 186 Torre, 1016 o ajuste. Pátio Índia, ponto de espera da pistão, 0184. Afirmativo, o Xanair segue o Gol até o ponto de espera, tá livre. Segue o Gol até o ponto de espera, Xanair 6259. 273, ali mantém pistão 1 0. Ali mantém, na 1 0. Vamos 273. No solo as 38, eu fiz pela direita, chama o solo no 219. 219, 3603. Dois, sete, três, vento, uno no 0 graus, 05 nós, autorizado a decolagem de pistão na 0. Autorizado a decolagem da 1 0 para o 1, 2, 7, 3. 3603, Bruno, se escuta. 3603, portão 10, Alfa Juliette. Alfa Juliette pro 10, 3603. Bruno 940, ali mantém pistão na 0. Quatro da novembro, ponto ideal de descida. Eco de novembro, desça para 3 mil pés, 1016. 3 mil, eco em novembro. Sete três, decolado 240, chame o controle, 1208. 208, 273, faz mais. Controle, boa noite, o gol 1273, decolou passado, fique antes. 1273, sube, mantenha 360 na Dael. Dael 360, 73. Bruno 940, autorizado a decolagem, pistão na 0, vento 120 graus, 06 baixo. Oxalá, 6259, ponto será pronto. Aí mantém pistão na 0, Cené 6259. Aí mantém pistão na 0, 6259. Victor 273. Sobe 40, decolado aos 43, no controle 108. 108, pra nós. Controle Salvador, é o Gol na 940. Boa noite, vai passar 2000 da El Leda Bridge. O 940, sube e mantém 360 na da El Leda Bridge. Na El Leda Bridge, sobe o 360, Gol 940. Meu 259, autorizado decolagem pistão a zero, vento 1 no 0 grau, 069. Decolagem autorizado pistão a zero, chama 6259. Leda, Gol 940. É 259, decolado às 4:30, chame controle 1208. 308, Oxamé 259. Adoro, Oxamé 259, boa noite. 259, suba 360, saída da Leda Bridge, vigilância. É 360 da hora da vida, pode voar bridge Oxalé 6259. Negativo, boa noite. Além do seu terceiro na saída subindo pro mesmo nível, bridge fica na área do certo. Garaço 6259. Uno 273, chame Recife 125, Uno Terno 3325. Eu sigo o TT25, uma boa noite. Novembro, desça para 2000 pés, 1016 permanece, livre LS X-Ray, forma na final. Para 2000 pés, você pode ir lá no LS X-Ray de novembro. 940, chame Recife, 125, 1, alterno 3325. 251, 3325, ou 940. Estamos em LA 7, ainda na venda. Eco de novembro, chame Torre da Noite, 3,6. 286, boa noite. Boa. Ocean Air 6259, chame Recife, 125, 1, alterno 3325. 25, 1325, boa. No ILS, passando Duna. Eco de novembro, continue com a estimação, check-in de pouso, fonte passando externo. Venda na venda. Zulu, Salvador, eu tô 3 Zulu 97, informação Zulu. Cópia. Passando o externo, possibilidade de uma base pela direita, fecha 97, eco ainda November. Eco de November, autorizado, base pela direita, plano IFR cancelado 56, reporte nacional da 17. November. Sinal 97, baixar travado, eco ainda November. Eco de November, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 17, vento 110 graus, 06 nós, quem é legal no 0 no meio. November. De November no solo 59, autorizado backtrack, ingresso no pátio 4, reporte de vendo pista. Sonda 3197. 3197, pronto cópia. Pronto. 380 Galeão, Apesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme, decolagem no zero direita, da El Leda, por Leda Bridge, 120 decimal 8, 5045. É, só confirmando após o SMAP, é a posição? Lima e uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito. Teste autorizado Galeão 380, Brasil 10, SMAP Lúvito Barbacena. Chega no Galeão, decola da 10, da El Leda Bridge, 1208, contorção 5045, 7317. Chama para puxa sinal. Oi, MSN, hoje é a frequência livre, boa noite. Luta 3197 no 08, para chegar em questionamento. Autorizado, chamado.